9958, sala 06, livre à direita, chame no 211. 211. Salvador, boa noite, sou Xanera 63, espera da 5.0. Xanera 6310, boa noite, mantém um ponto de espera por gentileza, a nave da companhia, próximo marcador. Boa, sim, espera. Salvador, Xanar 6313. Xanar 6313, confirmando embaixo travado? É negativo. Reporte quando embaixo e travado, ajuste no 0 no meio. Vai parar 633. A 6313 vai estar travado? Ainda não. A 6313 baixou e travou agora. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 40 graus, 4 nós. Autorizado, pouso 9 no zero, 6393. Xanar 6310, após a passagem da aeronave da companhia, ele mantém pistão zero. Após a passagem da aeronave da companhia, estamos no final de treinamento, mantendo 10, Xanar 6310. 63, 13, no solo Zuno 1, no libera via Fox, Texana me escuta via Alfa Juliette, portão 04. Foxtrot, Alfa Juliette, mas você escuta 63, 13. Sonar 6310, livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 4 nós. Livre decolagem Sonar 6310, decolado aos 1-3, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. 3-9-8-6-3-0, obrigado. É 3-1-3, confirmando, portão 04. Portão 4 também, 3-1-3. Boa noite, o Azul 4298. 298, boa noite, baixou e travou? Ainda não, senhor. Só uma milha de marcador. Entendi, reporte baixado travado, ajuste no zero no meio. Passando o marcador baixado travado, Azul 4298. 4298, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 5 nós, o ajuste no zero no meio. Livre pouso, pista 10, 4298 Azul. Torre Salvador, bom dia, oh, boa noite, tá 3305, tá 2 milhas e meia pro Índia Serra, baixar a trava. 3305, reporte externo, aguarda pista livre, o ajuste no zero no meio. Certo. Doi 98 aos 21 no direito, 1211. Cheque o trem, livre pouso, no 50 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no zero, tá? 3305, baixar e travar. 3305, solo aos 24, direito, 1211. 211, 3305. Salvador, boa noite, azul 5108, final de 8 milhas. 5108, reporte externo, baixado checado. Será externo, 5108. Passou esse ano, baixar travado, 5108. Tem, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 5 nós, ajuste no zero, 1 no meia, azul 5108. No zero, 1 no meia, livre pouso, custa 10, 5108. Torre Salvador, Oceanair 6313. Prossiga, 6313. Boa noite. Vamos para a 340 Guarulhos. Sim, por gentileza, module na 1211 para autorização. 31, 633. Azul 5108, solo 31, livre à direita, chamo solo em 121, decimal 1, uma boa noite, 5108. torre, o Rio 9810, final da 10, baixado e checado. Boa noite, Rio. Livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 5 nós, o ajuste no 0 no meio. Livre pouso no 10 com 1016. Rio 9810, solo 40, livre direita, 1211. Direita, 1211, Salvador, boa noite, Azul 4235, final IMS. Boa noite, Azul 4235, o 096, o vento 1950 graus, 5 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, o 4235. 4235, ponto livre, 10. Azul 4235, solo 45, livre da direita, solo 1221. Direita na frente, solo, confirmando 219. 121, decimal 1. 211 é o solo para 2351. Salvador, boa noite, voo 9246, sinal estabilizado da 190. 9246, reporte baixado, checado, ajuste no 096. Passar ao 9246. Sinal baixou travado, 1246. 1246, livre pouso, pistão no zero, no 50 graus, 5 nós, o ajuste no zero, 1-6. Livre pouso, lugar no meio, 1246. No 246, sono 50, direita, sono 1211. 1-9-1-2-4-6. Salvador, boa noite, gol no 888. Marcador externo, baixado, travado, está. Gol no 888. Livre pouso, pista no 0, no 50 graus, 5 nós, o ajuste no 0 no meio. Livre pouso, gol 1888. Madonna, boa noite, Gol 1-7-0-12, Estel. 1-7-0, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando. Doutor, solo 5-5, livre direita, solo 2-1, décimo 1. 2-1, obrigado, boa noite. Boa. Checado o trem, livre pouso, no 5 graus, 5 nós, ajuste no 0 no meio. Livre pouso, Gol 1-7-0. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, estabilizado em LS da... 1-0, com o trem baixado e travado. Boa noite, 5972. Continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. Para cheque, vento. 150 com 59. Aguardando a autorização de pouso, Rio 5972. Zero, São Salvador, 57, para a direita, solo 121, décima 1, uma boa noite. Direita 211170. Um, 5972, pista livre, autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 5 nós, o ajuste no 0 no 6. 5972 da Rio. 5972 e livre o pouso. Obrigado. Salvador, boa noite. Essa é 6313, ponto de espera pronto. Boa noite, 6313, mantém o ponto de espera. Mantém. Torre Salvador, Axamé, 6224, estabilizado, LS 11, 110, Jova Pista, baixa trava. 6224, boa noite, continue a aproximação, aguarda pista livre, o ajuste no 0 no meio. Ajuste no 0 no meio, agora pista livre, Axamé, 6224. 5972, solo ao 01, livre direito, 121, décima 1. 21, chamará. E a 224 Ocean, né, linhas aéreas, livre pouso no 0, 150 graus, 5 nós, o ajuste no 0, 1, 6, 6224. Ajuste no 0, 1, 6, obrigado, pouso no 0, 6224. 6313, após o colega da companhia na curta da 10, alinhar e manter, pista 10, 6313. Agora nós da companhia na final, ali mantém a 10, 6313.